arco-íris. Ei, indiferente de outro muito triste. Tristeza não quero, pra hoje eu quero. Todos com sorriso e braços abertos, corações e mentes repletas de paz. Hoje é dia de festa e eu quero é mais uma noite agradável depois de um dia lindo. Curtir os amigos, sem essa de inimigos. As mulheres me esperam tanto quanto eu a elas. O mundo lá fora agora a mim não importa. A rapaziada se apronta, a ansiedade é incontrolável. Tudo está ao nosso lado, o tempo é favorável. De longe já posso ouvir a batida forte e pesada. Dança ousada é colírio nos olhos da rapaziada. A distração é a chave, o que passou, passou. A porta está aberta, entre, a festa começou. Todos realizados, querendo lembrar, extravasar emoções. De uma só vez, conte até três. Viaje no tempo, seja feliz de verdade. A velha escola deixou em nossas mãos a responsabilidade de fazer a cada momento um mundo ideal. Tinham vários problemas, as coisas também iam mal. Nem por isso deixaram a peteca cair. Hoje é dia de festa, quem canta os males espanta. Se divertir até o sol raiar. Só de pensar sinto meu coração mais forte pulsar. O som é radiante, estremece total, legal. As veias palpitando, adrenalina geral. Vá em frente, a festa apenas começou. Quero ouvir de novo aquele som que o DJ tocou. Exemplo para outros dias. O dia mundial da alegria. Hey, estamos todos no mesmo barco, remando para o mesmo sentido. Nos quatro cantos do mundo nos divertiremos, como poucas vezes em nossas vidas fizemos. E quando se esgotar nossas forças descansaremos, tendo orgulho de saber que em breve voltaremos. Não, respeitamos o ditado que é bom, dura pouco. Porque somos ousados e se acabar faremos tudo de novo. Geração Rap, o sonho não acabou. Hoje é dia de festa e ela já começou. Nossa festa começou.